mãozinha pra cima, todo mundo tira a mão pra você, vai. Bate na palma da mão. I gotta ride the game. Você vindo com esse papo bobo, dizendo que ia terminar, que acabou, é o fim. Mas não é tão simples assim. Rondônia! E pra nossa história, melhor você pensar de novo agora. Se sair por aí, Antônia, e guarda o conselho que eu vou te dar. Se fosse você, não iria. Eu não iria. Melhor ficar assim. Chegando em casa, vai se arrepender e vai voltar pra mim. Caldas, Caldas. Se sair por essa porta, não vai mais voltar. E guarda o conselho que eu vou te dar. Cara do lado direito, quero ver você. Se fosse você, não iria. Solo do cantor favorito, bem.